Yo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, apóstolo do rap, apóstolo do rap. O beat é gringo, mas a rima é santa. Deus não rejeita ninguém, não, não, Deus não rejeita ninguém. Quem faz o mal de Deus não vem, pois Deus não rejeita ninguém. Se você não faz o bem, sem olhar a quem, sua fé não vale o que tem. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor não se agrada de ti, que somente faz ferir o coração de pessoas que por sua causa param de sorrir. Quando o irmão eu vi cair, procurei na igreja, mas não tava mais ali. Gente ferida tem vontade de sumir. Fica longe, desaparecer, fugir. Por medo, por vergonha do seu julgamento pesado. Você não é a melhor pessoa pra falar de pecado. Porque você tá todo errado. Falando tá errado, calado tá errado, parado tá errado. Todo mundo tem pecado. Quem diz não ter pecado tá pecando. O pior pecador é aquele que vive julgando. Porque a Bíblia fala: quem não ama seu irmão, a quem vê ou aborrece ele, não pode amar a Deus, a quem nunca viu. Não. Por quê? Quem faz o mal de Deus não vem, pois Deus não rejeita ninguém. Se você não faz o bem, sem olhar a quem, sua fé não vale um vintém. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Me dá nojo quando eu vejo rodinha, gente falando da sua vida e da minha, crente formando panelinha, pois querem destaque e honra na congregação. Enquanto muitos morrem e perdem a salvação. Quando alguém se desviar, ninguém vai lá pra visitar, pra saber como é que tá. Problema dele se ele se afastou. Se esqueceram da parábola do bom pastor, que larga 99 ovelhas pra buscar perdida. Porque pra Deus é muito importante cada vida. Pense e me diga, que evangelho é esse que cê vive? Aonde o amor só vive em declive. Perdido nesse mundo eu também já estive, mas alguém me amou e pagou o preço. Viver na graça é teu amor que eu não mereço. A casa do Senhor hoje é meu endereço. Quem faz o mal de Deus não vem, pois Deus não rejeita ninguém. Se você não faz o bem, sem olhar a quem, sua fé não vale um vintém. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, obrigado pela rica oportunidade de pregar o teu evangelho. Senhor, tu és grande, e em ti deposito a minha confiança, a minha fé. Deus, eu quero te agradecer por permitir pessoas cuidarem da minha vida, por permitir pastor Charles Don Soares cuidar do rebanho com o qual eu faço parte. Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, porque o Senhor tem cuidado dos seus pequeninos. Enquanto muitos estão aí jogando as pessoas para o mundo, enquanto muitos estão desviando multidões, o Senhor está levantando uma geração que vai falar em teu nome de verdade, que vai cuidar do teu rebanho, pastores de verdade, que não vão desamparar os teus pequeninos, porque a tua palavra fala: quem der um copo de água, por mínimo que seja, a um desses pequeninos, a mim estará fazendo.